que depois de longa espera enchiu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristônio, ou de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Ou de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Meu amigo cabeça de labirinto, esse é considerado. Eu quero sentir seu corpo em mim. Reduzido. Eu não posso resistir. Gemac, meu patrão Gemac, já aqui com a gente. Um instante. E aí, Gemac? Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Amada amante. E as nágeas, presidente caiu na brecha. Por todo esse tempo que perdi com a solidão, eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou, você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Saí do parabéns. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não. Parabéns pra Josi, é. Resistir. A Josi está aniversariando e ela comemorando aqui na carroça. Josi. Eu tenho uma vida. Parabéns, pra filha. Hoje ia bater o parabéns, né? Ninguém comunicou nada com a gente. Mas pronto, tá valendo. Já é? Beijei os seus lábios e senti por todo esse tempo que perdi. Mano, eu cheguei agora. Com a sua. Aí, Marcelo Henrique, é contigo. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Aí, bigodinho. Adoro. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Aquela praia. Vamos tocar-se na moral. Vivo a recordar. E recordando, claro. Nós dois na areia, vivendo um amor. E as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém. Deixa eu abraçar meu amigo Miró. Isso aqui com a gente, ele ao lado do meu padrinho, Grandalhão Ieca. E aí, Miró? A balançar com a brisa do mar. Tudo a olhar, guarda em segredo. Atenção, Luciano. Dá um chega aqui com meu padrinho. De um amor tão feliz. Vive a cantar. direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Aquele na mãe, né, na filha? De um amor tão feliz. E a saudade via show. Hoje vive a cantar. Lúcio Cedês. DJ Tom. Luxuosa Carroça da Saudade. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Meu amigo cara fina, já já cara fina. Reduzido. Minha flor, será que este teu ciúme é sinal de amor? E aí, Nádia? Eu gostaria de saber se pensas um pouquinho em mim. Eu não existo sem você, pra que mentir? Adoro este teu ciúme e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Sinal de amor. Minha flor, será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu já tenho CD aí do maestro Toninho na mão do maluquinho, já com novo visual, né, maluquinho? O andarilho já tá pincelado daqui. Ei, andarilho, já virou uma naja? Ali tá concorrendo a prefeito das naja. Oh, minha flor, e a Sandrinha também. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Aí a galera da Assembleia Paraense estão aqui com a gente. Um abraço do Tom. Eu gostaria de saber. E aí, meu gerente? Se pensas um pouquinho em mim, eu não existo sem você. Pra que mentir? Adoro este teu ciúme e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Eu sou forte, real, sou mais. Meu amigo André, está aqui com a gente. Um abraço a ele. E o grande Marcelo da Rede Selva. Da equipe Cai na Brecha. Estão todo mundo aqui. Júnior Velhão. O time do celular. Todo mundo aqui. E a Tatá. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso, uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito o nosso amor. A nossa vida é uma flor, e amor em forma de canção. Olha o casal ioiô. equipe Triton está aqui com a gente. Meu amigo Anderson da prefeitura. Pelo amor de Deus, Maé. Meu amigo Diego Macedo. Ele é Dona Juana. Está aqui comigo, um abraço. Aí, Diego. Já já aquele jabazão bonitão. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é meu amigo Vanderlei. Amor, aí, Vanderlei. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Vem, amor, vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou. Toda a galera aí do Lava, Lava Rápido LP, o grande amigo Hulk. Esse aqui o grande Marcelo, Ronaldão, aí do Vigorífico. E a sua primeira dama, seguidores do Mineirão, estão aqui com a gente. Que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. DJ Tom. Mesmo assim te imploro, amor. Volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. Vem ver como estou. Vem depressa, vem correndo. De saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou. E a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer. E não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor. Volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu já tentei me convencer. Que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Lúcio CDs. DJ Nossa saudade de luz. Você pra mim foi um sonho. Uma história singela, tão pura e tão bela. Foi muito que eu te dei. Só Deus sabe o que passei. Meu amigo Amaral dos Dream. Te amar foi bom. Ele é seu grande amor. Realmente eu estou consciente. Loucuras fizemos. Nos amamos demais. Não quero mais ilusão. Maltratando e matando meu coração.

amiga Leca. Que festa foi aquela ontem, hein, minha mulher? Até agora, Dedão. Até agora, eu ainda tô cansado ainda. Amiga Fabi, ainda me lembro da nossa lua de mel. Oi? E aí, cabeludo? Que você me fez. Eu não esqueço. Não houve lua de mel. E aí, que me cai na brecha. Você me fez. Então, ali só na manha do Aranha. Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar. Segunda-feira da ressaca aqui na Via Show. A Roça da Saudade. E claro, Tom Máximo, o Wellington Virgínia, Toninho e o Josias fazendo você dançar. Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Lúcio CD, meu pequenino amor. Seu áudio. Que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Saudade. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Meu amigo Amaral, ali dos trilhos do Amaral. Quer levantar o teu astral? Só você passar no Amaral. É o que vem do coração. E até sabe, né? Meu amigo Diego Macedo, ele e sua esposa estão aqui comigo. A dona Juana. Tô sabendo que ela tá preparando um jabá bonito. É. Pega o DJ Nandinho lá do Pop. Aí, Nandinho. Abraço pra você, garoto. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. E amiga Búfala, desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Esta é a luxuosa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó, a maior referência em saudade no Pará. Dom Máximo. Quando eu te vi pela primeira vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Tudo aconteceu tão de repente. DJ Tom. Só não consegui evitar. Quando eu te amei pela segunda vez, não pensei que eu ia me apaixonar. Era como se fosse brincadeira. só nós dois juntinhos a se amar. Igual ao príncipe e a princesa, se amando à luz do luar. É o hino do Josias. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. E sábado é o aniversário do DJ Josias aqui na Via Show. E claro, a Mauri Moreira vai cantar essa daí, mais alguma no seu sucesso. Quando eu te amei pela segunda vez, ei maestro, não pensei que eu ia me apaixonar. Vai cantar sete músicas. Era como se fosse brincadeira, só nós dois juntinhos a se amar. Aí Josias, igual ao príncipe e a princesa, se amando à luz do luar. Esse amor é nossa fortaleza, ele nada pode penetrar. Vamos lá, Lucio! DJ Tom Máximo, Tom Máximo, a carroça da saudade. A mais fantástica e monumental. Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. E a saudade? Grande parceiro Bigode, isso aqui só na manhã ali de camarote, já recordando no Som Animal. Pra você e toda a galera do Carroça é Festa aqui, recordando no Animal. Obrigado, hein? Aí, Jamaica! E as luxuosas? Chora, mãe! Aí, DJ Tom! Toca mais uma na Carroça! Mais uma! O cara quer voltar. E quando ele quer voltar, ele diz assim pra gata: errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. E ele diz: errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance. Quando o cara quer voltar, ele diz assim, ó: consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Uhul! Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento. Essa carroça é uma loucura. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. E aí, Sandrinha? Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo. Vou colocar a volta do anzol. Seu grande irmão, um abraço aqui do Tom. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Aniversário do nosso merengueiro. Eu sei que te magoei. Cadê a patroa? Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Já já a música volta do anzol. Qual é? Essa aqui, ó. É a volta do anzol, escuta aí, ó. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. É verdade. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu, eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. Requisitada. Tenho alguém que sarou aquela velha. Requisitada. Age a memória desse celular. E sábado é aniversário do nosso pretinho Marajoara. E olha quem vai estar no aniversário dele. E olha quem vai estar no aniversário do José. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu eu fiquei sufocado em pranto e dor. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Vejam só, a Mauri Moreira. Sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. E ele já disse que ele vai tocar. Aniversário do Pretinho. Ele vai chegar 8 da noite. Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá aí, Josias. E ele vai ser patrocinado. Tá vendo, Josias? Pela equipe Tapa na Macaca. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. E o casal ioiô. Então, eles já começaram bem. Eles começaram junto e vão terminar. Vão terminar junto. Eu já tenho até bebê. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Com você foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. E nesse sonho, hein? Eu beijei você. E o que mais? Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Ei, cabeludo! Volte, por favor. Isso é bacana quando ele tá dançando, que ele tá mordendo o beijo. Eu beijei você. Ele tá delirando. Ele tá pensando que ele tá em cima da parada. Você suspirou e se entregou pra mim. Uhul! Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. E as imagens? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já... Aniversário do merengueiro, meu irmão. O meu mundo já não tem mais. Já tem muito merengue pra ele, Silva. Você volte. 0800. Mais uma, mais uma. Executando as melhores do baile da saudade. Um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo. Meu patrão Gemac, ali com o Josias, também com o Diego Macedo, tá só o luxo, meu irmão. Por ela me ama. E aí, Marcelo? Meu amigo Dinho, Dinho do celular, está aqui com a gente. Juntamente com toda a galera, a equipe cai na brecha. E aí, André? No meu dia me encontrei um caso de amor. Um caso especial Máximo. A saudade é tanta, eu não consigo te esquecer, se não voltar agora. E depois do aniversário do Josias, já começa as viagens, né, Josias? Nossa, a festa tá fim de pegar a fronteira. Pra você dizendo assim: como é que você vai? Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso. Já começa lá na alça viária. Te encontrar. Lá no quilômetro 25. Eu lá na sede do Monte Alegre. Eu vou despresso, meu verdade. Amor. Nunca toquei lá, hein, meu padrinho? Que pena! A saudade é tanta, eu não consigo. Diego Macedo já tá com a papelada, né? Se não voltar agora, de saudade vou morrer. E a galera da Assembleia Paraense. Distante, escrevo pra você dizendo assim: e aquela mulher que dá valor num cara, mas o cara não dá valor no amor dela, não sei porquê, né, filha? A minha tentativa foi em vão. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. Mano, ela já fez de tudo. E todos os argumentos. Já foi no pajé, pra você. Já foi na macumbeira, você. Já fez tudo, oh, até promessa. Adorei. Aí, minha filha, então confessa aí pro Tom, vai. Confesso e fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido. Foi lá no Tio Vera. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todinho. Todo meu. Dos pés à cabeça. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.